Achei que já estavam a par da hierarquia deste lugar. Dá até pra me estender, mas no final quem tô enganando? Minha divindade é pra eternidade, estou sendo claro. Esse regime está mesmo um caos. Sem boca não tem mais grito afinal. Morder a mão que te alimenta não é inteligente. Entendam de uma vez só, aqui é que vou continuar a existir. Sei que a lapada seca é normal, só lembrem quem é o chefe afinal. Olha isso então! Quanta emoção! Eu tô joguito! Olha o passito! O chefão daqui sou eu, meu nome é Caim. Se sentiram muito usados? Oh céus, que decepção! Meus amiguxos, meus parabéns. Repaginei o RH de uma vez. Põe seu lookinho mais legal, não vou parar tão cedo. Só faz a mão que segue sem pensar. O que importa é como você vai encarar. Vocês reclamam logo para mim, que sempre fui seu grande chefão.